pra dentro, não peço arrego. No deserto ergo minha vestal, nos espinhos me aconchego. Busco abrigo nas presas de um erval, se entro em desastre cedo. Rogo ao fogo da aurora boreal, já fui indiano, fui grego. Hoje nem distingo o zen do tal. Se bebo da água da fonte do bem e do mal, se segura meu nego, também a renego. Além do ideal, a vida tenho muito apego. Eu me afogo na lama, mas sou imortal. Pra toda a torcida do Flamengo, não entrego o jogo, nem depois do apito final. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu quintal. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu quintal. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu. Caio pra dentro, não peço arrego. No deserto ergo minha vestal, nos espinhos me aconchego. Busco abrigo nas presas de um erval, se entro em desassossego. Rogo ao fogo da aurora boreal, já fui indiano, fui grego. Hoje nem distingo o zen do tal. Se bebo da água da fonte do bem e do mal, se segura meu nego, também a renego. Além do ideal, a vida tenho muito apego. Eu me afogo na lama, mas sou imortal. Pra toda a torcida do Flamengo, não entrego o jogo, nem depois do apito final. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu quintal. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu quintal. Astronauta Neandertal, que o mundo inteiro seja o meu quintal. Thank you.